avisei pra gente não brigar. Que tanta dor só ia machucar. Eu avisei que a gente tava mal. Doce paixão que se tornou sem sal. Te falei que ia sufocar. De teu rancor não me ouviu falar. Não tem espaço pra você e eu. Agora viu que me perdeu e só mole. Eu te avisei que a vida é um jardim, que toda flor precisa de emoção. Eu avisei que o amor que havia em mim, ela bem forte, mas caiu no chão. Eu te falei que tava assim, assim. Ficou sem graça, ficou tão ruim. Você fez tantas que enlouqueceu, e agora viu que me perdeu. Chora porque a dor dói de verdade. Chora toda a dor de uma saudade. Chora e pede ajuda lá do céu. Chora e jura que não mereceu. Que amargou o fel na solidão e não valeu não. Diz em vão que se arrependeu. Que não vive sem um beijo meu. A gente não brigar, que tanta dor só ia machucar. Eu avisei que a gente tava mal. Doce paixão que se tornou sem sal. Eu te falei que ia sufocar, mas teu rancor não me ouviu falar. Não tem espaço pra você e eu. E agora viu que me perdeu e chora, chora, chora. A dor dói de verdade. Chora toda a dor de uma saudade. Chora e pede ajuda lá do céu. Chora e jura que não mereceu. Que amargou o fel da solidão e não valeu. Diz em vão que se arrependeu. Que não vive sem um beijo meu. É tarde demais. Chora, mulherada, chora todo mundo!